preciso enxergar com os olhos da alma. Sabe respeitar quem sofre algum trauma, seja locomotor, visual ou auditivo. Lítico, amigo, não há motivo para excluir um irmão ou irmã. Somente Deus sabe o dia de amanhã. Falo isso com conhecimento. Nunca pensei que um acontecimento iria mudar radicalmente minha vida. Fui atropelado numa avenida, consequentemente minha tíbia foi quebrada. Tive uma limitação em minha caminhada, mas não vejo isso com pesar no coração. Ao Deus Todo-Poderoso faço minha oração, onde peço forças para prosseguir, que o ser humano pare para refletir e veja que não há nada de mal em quem possui necessidade especial. O mal tá no olho de quem vê, tá ligado? O mal tá no olho de quem vê, tá ligado? O mal tá no olho de quem vê, tá ligado? Nada de mal, nada de anormal naquele que possui necessidade especial. Nada de mal, nada de anormal naquele que possui necessidade especial. Nada de mal, nada de anormal naquele que possui necessidade especial. Nada de mal, nada de anormal naquele que possui necessidade especial. O amor fala alto no coração surdo, palavras espirituais vêm dos lábios mudos. Estudos comprovam haver mais habilidade em quem tem limitação. Muita amabilidade provém da família que possui uma criança que não diz uma palavra, mas transmite esperança em pessoas que se dizem totalmente normais. Entretanto, agem pior que animais. Que a paz repouse sobre quem é cadeirante. Espero que o preconceito do intolerante seja substituído pela compreensão. Que não sejamos vistos com apreensão. Nossa oração se dirige a quem tem o controle de tudo, mas não despreza ninguém. Vai muito além do que a gente imagina. A luz de Jesus, as trevas ilumina. Toda mina e todo humano precisam compreender que somos iguais e assim devemos conviver. E que haja mais atenção por parte do governo. E que haja mais atenção por parte do governo. Nada de mal, nada de anormal naquele que possui necessidade especial. Nada de mal, nada de anormal naquele que possui necessidade especial. Nada de mal, nada de anormal naquele que possui necessidade especial. Nada de mal, nada de anormal naquele que possui necessidade especial.